às vezes no silêncio da noite. Eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus segredos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Yeah, yeah, yeah, yeah. Onde está você agora? Muito obrigado. Muito obrigado. Difusora 630, a rádio do povo amapaense. Olá pessoal, bom, aqui quem está falando é o governador Clécio. Eu queria me dirigir com muito respeito, mas também pedir muita atenção a todas as famílias amapaenses que escutam a Rádio Difusora. Nós estamos vivendo um período de um grave surto de doenças respiratórias, de síndromes respiratórias agudas graves, mas principalmente nas nossas crianças. Porque nós estamos tendo uma baixíssima cobertura vacinal, ou seja, nós não estamos vacinando nossas crianças. O apelo que eu faço aqui é que a gente vacine. O Estado, o governo do Amapá vai fazer a sua parte, está chamando todos os municípios para juntos criarmos uma operação conjunta, todos se ajudando para ampliarmos a cobertura vacinal, ou seja, vacinar as crianças. É isso que nós precisamos. Por mais que a gente faça tudo, que a gente consiga leitos, a gente aumente leitos de UTI, leitos clínicos, reforce o estoque de medicamentos, as equipes de saúde, enfim, todas as medidas que sejam necessárias nós vamos fazer e faremos, mas é necessário que as crianças sejam vacinadas. O que vai resolver mesmo, o que vai fazer baixar esse número gravíssimo de crianças com síndromes respiratórias agudas graves, que estão internadas, que estão entubadas, vai ser a vacinação. Então, eu quero fazer um apelo aqui, sobretudo aonde a Difusora alcança, as comunidades ribeirinhas, que tragam seus filhos, tragam suas crianças para serem vacinadas. Crianças de 6 meses a 6 anos de idade precisam ser vacinadas. A prova disso é que os adultos que estão vacinados em maior número não estão tendo o mesmo percentual

da beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz, e o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi o nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria. Dezoito horas e 51 minutos. Rádio Difusora 630 AM. Difusora. 18 horas e 51 minutos. Difusora. CYH422, 630 kHz, ondas médias. Estúdios localizados na rua Cândido Mendes, 525 Centro. CEP 68900-100, Macapá. Difusora 630, a rádio do povo amapaense. Os resumos das notícias do Amapá, da Amazônia, do Brasil e do mundo estão agora em destaque da semana. O governo do Amapá enviou reforços para a região sul do estado devido às cheias que estão ocorrendo no Rio Jari. Na segunda-feira, 8, mais uma equipe da Defesa Civil foi deslocada para o Vale do Jari para dar suporte à população em caso de possíveis enchentes. O envio dos profissionais faz parte do trabalho preventivo, pois nos registros atuais, a medição da régua do nível do Rio Jari, em Laranjal do Jari, atingiu 2,12 metros, o que colocou o município em estado de emergência. A cantora e rainha do rock brasileiro Rita Lee morreu aos 75 anos em São Paulo, na noite da segunda-feira, dia 8. Mas a notícia só foi confirmada na manhã de terça-feira. Em publicação nas redes sociais oficiais da cantora e de seu marido, Roberto de Carvalho, o velório aconteceu em cerimônia aberta ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10. E de acordo com a vontade da artista, seu corpo foi cremado em cerimônia particular. O governo do estado divulgou na quarta-feira o balanço da primeira ação da Caravana do Trabalhador, realizada pelo governo do Amapá, que aconteceu dentro do conjunto habitacional Macapaba, que gerou 1.835 atendimentos. A programação, que celebra o mês do trabalhador, ocorreu na Escola Estadual Marli Maria, na zona norte de Macapá, e os balanços da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo destaca que os serviços de cidadania foram os mais buscados, com 1.144 atendimentos. O programa Acolher fez 247 recadastramentos no programa Renda para Viver Melhor, além de orientar 164 pessoas sobre os outros benefícios assistenciais, como o passe livre e o aluguel social. Perda. Foi confirmada na quarta-feira 10 a morte do jornalista Francisco Ubaiara Tavares, conhecido como Fran Tavares. Fran foi coordenador da equipe esportiva da Rádio Difusora de Macapá e também foi repórter da Rede Amazônica e apresentador do Globo Esporte Amapá durante 21 anos. Além de idealizador do torneio Copa Imprensa, o jornalista se consagrou como grande cronista, narrador e jornalista esportivo do Amapá, se tornando referência na área. Ele deixa um grande legado como profissional e um ser humano generoso, sempre atuante em parceria com os colegas de profissão. Atualmente, era integrante da administração Estádio Milton de Souza Correia, o Zerão. O governo do estado e governo federal assinaram um pacto para combater a fome no Amapá. O governador Clécio Luiz e o ministro de Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, assinaram na sexta-feira 12 um pacto para combater a pobreza no Amapá. O ministro Wellington Dias falou que a parceria entre o governo do Amapá e o governo federal vai beneficiar milhares de amapaenses carentes do estado. O governador Clécio Luiz destacou um momento importante para o Amapá, que marca uma grande parceria entre o estado e o governo federal em benefício da população carente do Amapá. A medida implementa programas, projetos e ações que aceleram a inclusão socioeconômica de pessoas inscritas no Cadastro Único, o CadÚnico, no mercado de trabalho. Atualmente, mais de 500 mil pessoas estão inseridas, o que representa 57% da população estimada do Amapá. Pérola Pedrosa, destaque da semana. Você ouviu os destaques da semana, aqui na Rádio Difusora. Rios, mares, ilhas, vilas, cidades, gente, saudades, a solidão das florestas, lembranças, o rádio aproximando pessoas, fazendo companhia. De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, alô, alô, Amazônia. Difusora, 630 kHz. Com você aprendi tudo que sei, cada conselho, cada abraço, cada olhar. E com você aprendi muito sobre a palavra amor. E tem ofertas! Smart TV 32 polegadas Samsung, 128 mensais. Airfryer 4 litros Midea, 419. Prancharizadora Eleganza, 109. Nas compras acima de R$300, ganhe um cupom e concorra a 5 tickets de R$1.000 em cashback na loja. Dia das Mães Center Kennedy. Carinho, amor e cuidado o ano inteiro. Você que faz bem feito, que faz o corre e o faz me rir. Você que faz arte, que faz moda e que faz de tudo para o seu negócio dar certo. Participe da Semana do MEI, de 23 a 25 de maio, das 9 às 18 horas. Evento online presencial em Macapá e também nos municípios de Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque. Confira a programação gratuita em nossa loja ap.loja.sebrae.com.br e nos nossos pontos de atendimento. Realização Sebrae. Momento da Cidadania. Direitos dos portadores do HIV. O HIV não gera incapacidade para o trabalho. Por isso, as pessoas com o vírus não podem sofrer qualquer restrição no acesso a cargos públicos. Na hora de realizar o exame médico exigido na posse em cargo público, as pessoas soropositivas não são obrigadas a revelar essa condição. O soropositivo pode até informar o médico sobre o vírus, mas o profissional fica proibido de divulgar o fato e também não pode negar o acesso ao cargo público por causa da doença. Caso exista algum problema, é possível propor ações para garantir a posse. RDM. No Brasil, mais de 70% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa, cometidos por integrantes da própria família. Esse tipo de crime ocorre tanto no ambiente doméstico quanto no virtual. Estima-se que 13 crianças sejam exploradas por hora em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. Fique atento, proteja a infância, não se cale. A sua atitude faz a diferença. Denuncie. Disque 100. Grande abraço, governo. ZYH422, 630 kHz. Ondas médias. Rádio Difusora AM. Estúdios localizados na rua Cândido Mendes 500. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 15 de maio de 2023. E vamos ao destaque do dia. Ter equilíbrio entre o que você recebe e gasta. Saber como lidar com o dinheiro desde cedo. Semana Nacional de Educação Financeira segue até domingo com atividades, palestras e cursos sobre o tema. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Receita Federal lança campanha com dicas para facilitar a declaração do imposto de renda. Ney Pereira. A ideia da campanha é mostrar que hoje o procedimento está mais simples, usando ferramentas como a declaração pré-preenchida e a indicação da chave Pix para receber a restituição. Mais de 1.100 museus de todo o país estão com uma programação especial. É a Semana Nacional de Museus. Vamos dar todos os detalhes da semana em uma entrevista ao vivo com a presidenta do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, Fernanda Castro. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Começa hoje mais uma Semana Nacional de Museus, com milhares de atividades programadas em todas as regiões do país. Mais de 1.100 museus vão participar dessa edição. Para saber mais detalhes, nós vamos conversar agora com a presidenta do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, Fernanda Castro. Boa noite, presidenta. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Presidenta, a Semana Nacional de Museus teve início hoje. Eu gostaria que a senhora começasse explicando o que é essa temporada de eventos e qual a expectativa em relação à edição desse ano. A Semana Nacional de Museus é uma política pública que já está na 21ª edição e ela acontece em todo o mundo. É um evento internacional que aqui no Brasil foi consolidado como uma política que tem uma temática definida pelo Conselho Internacional de Museus. Presidenta, são mais de 1.000 museus, né, cadastrados para participar dessa Semana Nacional e eles são de todas as regiões do país, né? Que tipo de atividades os visitantes vão encontrar nesses espaços? São mais de 3.500 atividades na programação, entre exposições, ações educativas, música e cinema no museu, uma variedade imensa para um público diverso. E quem pode participar? É gratuito? Tem que fazer alguma inscrição, alguma reserva? Como é que é isso? Isso vai depender da instituição, né? Como é uma variedade muito grande, vai depender do tipo de evento. Tem evento online, tem evento presencial, tem museu que é gratuito, tem museu que não cobra ingresso durante a semana. A programação está disponível no nosso site e também nos sites das instituições. Existe, então, também uma preocupação aí de acolhimento para quem, por exemplo, mora numa cidade que não tem museu, mas que quer ver online, ou a população também de mais baixa renda. Existe uma preocupação de acolher todo mundo. O evento é para isso, né? Para a gente variar a programação e para acolher o maior número de visitantes possível. Então, se na cidade não tem evento, tem eventos acontecendo online também, até visita. Certo. A sustentabilidade é o tema desse ano, né? De que forma os museus podem ser aliados nesse debate sobre o desenvolvimento, a preservação sustentável? Hoje a gente tem uma ideia diferente de museu, né? Não é mais aquela história de que museu é lugar para guardar coisa velha. O museu, ele tem uma função social, uma função política. Então, desenvolver o meio ambiente, trabalhar com as comunidades, com o território, é também função dos museus. Como é que a senhora avalia a adesão à temporada de eventos ao longo dos últimos anos? Nós tivemos uma interrupção na pandemia, que fez com que os eventos deixassem de acontecer ou acontecessem só de forma online, mas esse ano a gente conseguiu voltar ao patamar pré-pandemia, né? Com mais de 3.500 atividades, são 21 anos de Semana Nacional de Museus. Quando começou, a gente tinha cerca de 1.000 museus no país, hoje a gente tem quase 4.000. Então ampliou bastante, variou bastante também a programação. A senhora mencionou, perdão, sim, Luca, é que a senhora mencionou essa questão da pandemia que atrapalhou a ida aos museus, mas por outro lado, ela também abriu mais essa coisa da visitação online, inclusive de ver as obras passeando assim online por dentro dos museus, né? Isso, os museus digitais, a educação museal online já era uma perspectiva para os museus antes da pandemia, mas a gente teve que se virar, né? E foi sim uma oportunidade da gente expandir a presença dos museus na rede. Perfeito. Bom, como é que o nosso ouvinte consegue essa programação que a gente falou agora há pouco, né? É uma atividade nacional em várias cidades do país acontecendo. Tem algum lugar centralizado ou depende de região? Como é que o ouvinte consegue, então, acessar a programação dessa Semana Nacional de Museus? No site do Instituto Brasileiro de Museus e nas nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook. O Museus BR traz lá a programação digital em que a gente tem todos os eventos. A senhora pode falar qual é o site pra gente, por favor? O site do Instituto Brasileiro de Museus é gov.br/museus. Perfeito. Certo. Presidenta, já se passaram 20 edições da Semana Nacional de Museus. É possível mensurar os resultados desse tipo de iniciativa? Podemos dizer que as pessoas estão mais interessadas na cultura brasileira a partir dessas edições? Tanto a Semana quanto a Primavera de Museus, que acontece em setembro, são os nossos dois grandes eventos que estimulam essa programação mais variada, trazem mais pessoas, diversificam o público, né? Os museus se abrem para mais uma variedade mais grande, uma diversidade mais grande, maior de pessoas. Então, o efeito da semana é um efeito de política pública mesmo, né? Em que a gente consegue ampliar a programação, diversificar essa programação e ampliar também o acesso. Então, ao longo dos anos, a gente viu não só o crescimento dos museus, mas também uma maior adesão, em especial nessa época, porque a divulgação dos eventos, ela também se amplia. E quais são os próximos desafios à frente? A senhora falou agora há pouco que museu não é mais um lugar, não sei nem se nunca foi, né? Mas assim, um lugar de guardar coisa velha, coisa antiga, né? Como é que é possível fazer os brasileiros entenderem que são parte disso, que cultura diz respeito sim a cada um de nós, à nossa história? Bom, a gente aprendeu na pandemia com os museus que conseguiram manter a sua programação, né? Porque cultura na pandemia e cultura no último governo foi resistência. A gente aprendeu que a gente tem que olhar para os pequenos museus, para os pequenos fazedores de cultura e de memória. Então, as instituições que são mais tradicionais, elas têm que olhar para essas experiências de museologia indígena, quilombola, comunitária. O IBRAM está fazendo isso e acho que isso faz também com que a população ela perceba que é possível fazer museu, né? Então, se você não tem um museu perto de você, é possível fazer museu, é possível ter cultura de memória e também fazer de uma rede, né, dessas instituições o fortalecimento da nossa sociedade. Aumenta também a identificação das pessoas com o conteúdo, né, com as coleções desses museus. Isso porque não é possível que um museu represente toda a sociedade, mas se a gente promove a diversidade dessas instituições, a gente está promovendo que haja mais representatividade. Tá certo. Nós conversamos agora com a presidenta do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, Fernanda Castro. Presidenta, a gente agradece muito a sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu agradeço, gente. Uma oportunidade para quem quer aprender a cuidar das finanças, fugir das dívidas e poupar dinheiro. Começou a 10ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira, com eventos em todo o país. O Banco Central, um dos promotores do evento, já desenvolve um programa que leva a educação financeira a escolas de 3 mil municípios do país. Apesar de ainda novinha, a Maria Rayane, que tem 10 anos, já está poupando dinheiro pensando na faculdade. Ela conta que tem aprendido muito nas aulas de educação financeira na escola. A gente tem que poupar dinheiro porque a gente precisa e não porque a gente quer. Estou juntando dinheiro para coisas que eu vou precisar no futuro. Estou juntando para a faculdade. Maria Rayane participa do programa Aprender Valor, que leva educação financeira aos estudantes de escolas públicas brasileiras do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. O projeto conta com mais de 22.600 escolas participantes. Uma delas é a Escola Arminda Matos, em Valparaíso de Goiás. Segundo a diretora Michele Patrícia, 270 alunos do ensino fundamental hoje tem aulas de educação financeira. A gente passa a questão da matemática financeira mesmo, como aplicar no dia a dia, né? Ensinar eles a passarem troco, a saber quanto que custa, né? A economizar, poupar. O Aprender Valor é um programa do Banco Central, financiado com recursos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Junto com outros órgãos e entidades públicas, o Banco Central faz parte do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, que desde 2014 realiza a Semana Nacional de Educação Financeira para promover ações sobre essa temática em todo o país. A Semana ENEF começou nesta segunda-feira e vai até o próximo domingo, como explica a Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da CMV, Comissão de Valores Mobiliários, Nathalie Vidual. Então, apesar da gente fazer educação financeira todos os dias, a gente destaca uma semana durante o ano para poder reunir esforços e concentrar esses esforços em torno do tema. Todos eventos gratuitos, lives, podcasts, cursos. E a gente concentra esforços para tentar alcançar um público mais amplo. Toda a programação está disponível no site agenda.semanaenef.gov.br. Reportagem Jéssica Gonçalves. Declaração que já vem quase toda preenchida. Indicação de PIX para receber a restituição. Algumas facilidades que tornaram mais simples o momento de encarar a declaração do imposto de renda. E para esclarecer a população sobre essas novidades e formas de simplificar o envio da declaração, a Receita Federal lançou uma campanha informativa. Até pouco tempo, a aposentada Roberta de Souza Vasconcelos, que mora em Rio Branco, no Acre, pagava um contador para enviar a declaração do imposto de renda. Mas, com as facilidades implementadas pela Receita Federal, ela passou a fazer o serviço por conta própria. A escolha da opção pré-preenchida deixou tudo mais simples. No passado, eu tinha um contador, só que agora ficou bem mais fácil mesmo. Vem tudo pré-preenchido, até os pagamentos que eu faço, está tudo lá no aplicativo. E para que mais pessoas como a Roberta possam ter facilidades na hora de prestar as contas com o Leão, a Receita Federal lançou uma campanha informativa sobre a declaração do imposto de renda. A ideia da campanha, que será veiculada na TV, rádio e em meios digitais, é mostrar que hoje o procedimento está mais simples, usando ferramentas como a declaração pré-preenchida e a indicação da chave PIX para receber a restituição. O formulário já vem pré-preenchido. Confira e complemente os dados. Ah, e quem escolhe a chave PIX CPF tem prioridade na restituição. Declare até 31 de maio pelo app ou site. A declaração do imposto de renda evoluiu. O resto é história. Brasil, União e Reconstrução. Segundo o supervisor nacional do programa do imposto de renda, José Carlos Fernandes da Fonseca, as principais dúvidas dos contribuintes são a respeito do que precisa e o que não precisa ser declarado. E a Receita orienta que é preciso preencher tudo com cuidado para evitar cair na malha fina. A gente vem tentando, vem trabalhando para fazer com que o ato de declarar as informações seja simplificado. E a gente percebe que a maior dificuldade, muitas vezes, é saber o que deve ser declarado. Né? Eu recebi um rendimento de loteria, eu preciso declarar. Né? Recebi pensão alimentícia. A gente tem feito bastante divulgação nisso, né? Insistindo, até porque a falta de uma declaração, falta de uma informação pode fazer com que a declaração caia em malha. O contador Reginaldo Moraes explica que a opção da declaração pré-preenchida ajuda a evitar erros nas informações. Porque ele já puxa algumas informações básicas, como de rendimento, como saúde, né? Então ele já puxa essas informações justamente para que a pessoa não possa cair na malha fiscal. Quem ainda não fez a declaração precisa ficar atento, porque o prazo termina daqui a 2 semanas, em 31 de maio. E mesmo quem deixar para a última hora, ainda pode ter a chance de receber a restituição com prioridade. Para isso, é preciso optar pela declaração pré-preenchida e indicar a chave Pix para o pagamento do valor. Lembrando que a declaração é obrigatória para as pessoas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2022, além de outros critérios. Esse valor inclui salários, aposentadorias, pensões e aluguéis. Reportagem Ney Pereira. Mais uma etapa de pagamentos do abono salarial. 4 milhões e 400 mil trabalhadores têm direito ao benefício. Você ouve os detalhes daqui a pouco. As exportações do agronegócio brasileiro alcançaram um valor recorde nos 4 primeiros meses deste ano, 50 bilhões e 600 milhões de dólares. O valor é 4,3% maior que o do mesmo período do ano passado. O setor foi responsável por quase metade das vendas externas do país neste ano. Segundo o Ministério da Agricultura, as exportações subiram em função do aumento da quantidade exportada e do preço dos produtos. As vendas de soja, carne de frango e suína, milho, celulose e etanol para outros países foram recordes nos primeiros 4 meses deste ano. E o Ministério da Agricultura confirmou o registro do primeiro caso de gripe aviária no país. A doença foi identificada em 2 aves marinhas silvestres no litoral do Espírito Santo, uma no município de Marataízes e outra na capital, Vitória. O Ministério afirma que os 2 casos não afetam a condição do Brasil como país livre da doença e não devem proibir a exportação de produtos avícolas. A influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves silvestres e domésticas. A transmissão da gripe aviária entre humanos é limitada. A maioria dos casos é adquirida de animais, tipicamente aves domésticas, não sendo transmitida pela carne das aves e nem pelo consumo de ovos. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou estado de alerta devido aos casos. O objetivo é aumentar a mobilização do setor privado e de todo o serviço veterinário oficial para incrementar a preparação nacional, aumentando a vigilância. Segundo o Ministério da Agricultura, novas medidas sanitárias poderão ser adotadas, de acordo com a evolução das investigações e do cenário epidemiológico, para evitar a disseminação e proteger a avicultura nacional. Ouvir as necessidades das periferias brasileiras e definir ações e medidas para solucionar os problemas dessas comunidades. Para isso, o Ministério das Cidades lançou no fim de semana em Belém, no Pará, o projeto Caravanas das Periferias. Além do Pará, nesse primeiro momento, a caravana será levada também a periferias do Rio de Janeiro, Recife e São Paulo. As propostas serão concentradas na Secretaria Nacional de Políticas para os Territórios Periféricos, mas serão discutidas por todo o governo, garantindo o ministro das Cidades, Jader Filho. Que todos os ministérios do governo do presidente Lula possam ouvir aquilo que a periferia pensa para que isso vire de fato políticas públicas para o nosso país. Foi por isso que o presidente criou a Secretaria de Territórios Periféricos, foi por isso que o presidente recriou o Ministério das Cidades. A agenda da Caravana das Periferias vai ser divulgada nas redes sociais do Ministério das Cidades. Mais de 4 milhões e 400 mil trabalhadores recebem a partir de hoje o abono salarial. No total, eles vão receber 4 bilhões e 400 milhões de reais. O benefício de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos. Também é necessário ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2021 com carteira assinada e com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Informações sobre os trabalhadores que têm direito, valor e data de saque podem ser consultadas no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo telefone 158. Um estudo da Fiocruz mostrou o ressurgimento de sorotipo 3 da dengue no Brasil depois de 15 anos sem registros de casos. Como esse sorotipo do vírus não circulava por aqui há mais de uma década, a população não está imune, o que aumenta o risco de epidemia. O vírus da dengue possui 4 sorotipos. A infecção com um deles gera a imunidade contra o mesmo sorotipo, mas não previne a contração de dengue para os outros 3. Por causa desse risco, o Ministério da Saúde alerta para os sinais da doença e reforça medidas de prevenção. O estudo, coordenado pela Fiocruz Amazônia e pelo Instituto Oswaldo Cruz, apontou que o sorotipo 3 do vírus da dengue foi responsável por 4 casos registrados no país neste ano, 3 em Roraima e 1 no Paraná. Isso acendeu um sinal de alerta, já que esse sorotipo, há mais de 15 anos, não causa epidemias no país. É o que explica o virologista Felipe Naveca, chefe do Núcleo de Vigilância de Vírus Emergentes, Reemergentes e Negligenciados da Fiocruz Amazônia. Esse é um alerta e quanto mais sorotipos estiverem circulando, mais chance a gente vai ter de ter casos de dengue. Esse é o alerta, mas não especificamente porque um sorotipo causa doença mais grave que o outro, né? Todos eles podem causar doença leve ou doença grave. O vírus da dengue possui 4 sorotipos. Quando o indivíduo é contaminado por um, fica imune. Mas ainda é possível contrair dengue por um sorotipo diferente. Os estudos apontam que o sorotipo 3, encontrado recentemente no país, não é o mesmo que já circulou aqui anos atrás. É uma nova linhagem que foi detectada na América Central e já infectou pessoas nos Estados Unidos. A preocupação da comunidade científica é de uma epidemia do sorotipo 3 por causa da baixa imunidade da população, já que poucas pessoas contraíram esse vírus nos últimos anos. E também com a gravidade dos casos, que ocorrem em pessoas que já tiveram a doença e são infectadas novamente por outro sorotipo. É o que aponta André Bom, médico infectologista do Hospital Universitário de Brasília. Em geral, depois de uma infecção, o indivíduo tem uma proteção cruzada contra os outros subtipos durante ali um período de cerca de 2 anos, né? E essa proteção cruzada vai caindo e o indivíduo passa então a ter risco de ter infecção pelo outro subtipo. O que é relevante saber é que depois de uma primeira infecção, existe um risco aumentado de forma grave na segunda infecção, por questões do organismo, que durante um período passa a ter uma certa dificuldade de combater diretamente o vírus nessa segunda infecção e pode evoluir para uma forma grave. O Ministério da Saúde alerta que para prevenir esse sorotipo específico da dengue, os cuidados devem ser os mesmos, evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Para isso, é preciso eliminar a água parada de qualquer recipiente, como vasos de plantas, pneus, tampinhas de garrafas e calhas. Sempre que possível, use repelente, mosquiteiros e instale redes de proteção nas janelas. Reportagem, Márcia Fernandes. Já estão abertas as inscrições para a segunda etapa do Revalida. O período de inscrição termina em 19 de maio. Podem se inscrever nessa fase os aprovados na primeira etapa da primeira edição de 2023 e os aprovados na primeira etapa, mas reprovados na segunda etapa das edições do ano passado. A prova de habilidades clínicas ocorre nos dias 24 e 25 de junho. O Revalida reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil. As inscrições devem ser feitas pelo sistema Revalida na internet em revalida.inep.gov.br. João Pessoa, na Paraíba, encerrou no último sábado a primeira série de plenárias estaduais do Plano Plurianual Participativo. O Plano Plurianual vai apontar prioridades para políticas públicas e programas do governo para os próximos 4 anos. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, participou da plenária na Paraíba. O Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, ficou lotado de representantes de movimentos sociais, entidades e cidadãos. Gente que foi sugerir ao governo federal quais políticas públicas são prioridades para o Estado no período de 2024 a 2027. Espaço aberto até mesmo para propostas de imigrantes e refugiados. Iris de Lima Silva, do Serviço Pastoral do Imigrante do Nordeste, falou das demandas dessa população. É importante articular as ações entre os diversos entes federativos e a sociedade civil organizada. Destacamos também a importância de acolhimento à inserção no mundo do trabalho, educação e saúde. Faz necessário a realização de campanhas educativas para enfrentarmos a xenofobia e o preconceito. Além da Paraíba, a coleta de sugestões para o PPA já foi realizada na Bahia, Alagoas e Pernambuco. Pessoas participaram presencialmente das plenárias estaduais do PPA Participativo e 36 mil votaram na plataforma Brasil Participativo. As plenárias vão ocorrer de forma presencial em todos os estados. Ministro Márcio Macedo ressaltou a importância da participação popular no debate do orçamento. É muito importante que haja debate no país inteiro, que possa discutir o orçamento, democratizar o orçamento e que a gente possa, nesses próximos 4 anos, o orçamento da União ter as digitais do povo e poder ser construído coletivamente. A população também pode opinar pela plataforma digital Brasil Participativo, disponível no endereço gov.br/Brasil Participativo. As propostas vão ser analisadas pelo governo e depois encaminhadas para votação no Congresso Nacional. Se o texto for aprovado, o PPA Participativo vira lei. Reportagem Ney Pereira. A próxima plenária será realizada no dia 25 de maio, no Rio Grande do Norte. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal derruba a lei que autorizava órgãos de segurança de Alagoas a vender armas aos próprios integrantes. STJ decide que juizado especial pode julgar ação de cobrança ajuizada por associação de moradores. Justiça condena Flanelinha a 12 anos de reclusão pelo crime de extorsão no DF. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal derrubou lei que autorizava órgãos de segurança de Alagoas a vender armas aos próprios integrantes. Para o plenário, a norma estadual violou a competência privativa da União para legislar sobre material bélico. A ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, frisou que o Estatuto do Desarmamento autoriza integrantes dos órgãos de segurança pública a aportar arma particular ou fornecida pela corporação, mesmo fora de serviço. Porém, não há nenhuma autorização para os próprios integrantes, por meio de compra direta, adquiram material bélico das respectivas corporações. A associação de moradores pode ajuizar ação de cobrança no juizado especial, desde que o valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos. Esse posicionamento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa. O Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu a ação de cobrança da Associação dos Proprietários de Lotes no loteamento núcleo urbano Lajeado Portal dos Nobres, argumentando ausência de previsão legal para que a entidade demandasse no juizado especial. Só que a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso ordinário da Associação Civil. A relatora ministra Isabel Galotti destacou que o STJ entende que o valor da causa é o primeiro critério para definir a competência no âmbito dos juizados especiais pela compreensão de que as ações associações de moradores ou proprietários representam em juízo uma coletividade de pessoas físicas. Espólio não tem direito à indenização por dano moral em nome de vítima fatal de Brumadinho, em Minas Gerais. Para o TST, a reparação é cabível aos herdeiros e não a quem já morreu. Samanta Flor. O espólio buscava reparação pelo dano moral eventualmente sofrido pela vítima fatal do acidente de trabalho. A ação foi extinta em primeiro grau por considerar o espólio ilegítimo para pedir indenização por dano moral em nome da vítima. Decisão que foi mantida pelo TRT. Em recurso ao TST, a defesa sustentou que a trabalhadora não havia morrido de forma imediata ou instantânea. A quinta turma do TST manteve entendimentos anteriores por concluir que a premissa de que a morte instantânea afasta o dano extrapatrimonial, adotada pelo TRT da terceira região, não pode ser revista no TST, porque o tribunal não reexamina fatos e provas. Justiça determina que FUNAI acelere demarcação de terra indígena em Rondônia. A sentença atende a pedido feito em ação civil pública pelo Ministério Público Federal. Maressa Almena. De acordo com a ação, a FUNAI tem conhecimento desde 2014 de que o povo Guaraçuí havia solicitado reconhecimento do território tradicional à margem do rio Pimenta em Rondônia. A ausência de território dificulta o acesso a vários direitos dos indígenas, especialmente a saúde, a educação e a segurança. A decisão deu 2 meses para que a FUNAI crie um grupo de trabalho e elabore um relatório de identificação e delimitação das terras da etnia indígena. Justiça condena Flanelinha a 12 anos de reclusão pelo crime de extorsão. O homem exigia pagamento para que motoristas pudessem estacionar em local público na capital federal. Neto Costa. A vítima estacionou o veículo onde o homem delimitava as vagas e se negou a pagar. Ao retornar, constatou que uma das portas do automóvel estava amassada. Outros episódios envolveram a mulher e o Flanelinha. Ela acabou se vendo obrigada a ir de ônibus ou, quando não tinha jeito, estacionar o carro longe do serviço. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o homem agia como se fosse dono do estacionamento público. Para a Justiça do DF, existem provas robustas da materialidade e autoria do crime. E não há nada nos autos que ampare as declarações do acusado. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br. E siga pelo Twitter. twitter.com/radioetvjustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aumento do prazo de adesão ao programa de regularização ambiental está na pauta do plenário. Comissão pode votar novo plebiscito sobre criação do estado de Tapajós. Senado tem semana com debates sobre o novo Plano Nacional de Educação e Violência nas Escolas. Boa noite. Boa noite. Debatedores defenderam um diagnóstico preciso do ensino para elaborar o novo Plano Nacional de Educação. A desigualdade na educação foi um dos problemas já apontados durante a audiência no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges. Os debatedores destacaram a necessidade de se fazer um diagnóstico preciso sobre a situação do ensino no país. Ao mencionar que a educação é desigual, a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo, disse que o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, apesar de ter sido importante para conhecer a situação, esconde desigualdades, principalmente em relação a estudantes negros e da educação especial. Zara Figueiredo defendeu fazer, antes de tudo, um diagnóstico da real situação da educação no Brasil. O que nós temos, e me parece ser o caminho, é primeiro, ter clareza desse diagnóstico. Não é diagnóstico médio, é um diagnóstico muito detalhado, por grupos, por áreas, por modalidades. E, a partir disso, nós temos uma concepção política, um posicionamento político para definir indicadores, definir prioridades, e definir um financiamento que dê conta disso. Na mesma linha, o presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Cury, ressaltou a evasão durante o ciclo educacional. Dos 47 milhões de crianças matriculadas na educação básica, 60% ingressam no nível médio e 40% na universidade. Dos que concluem a faculdade, quase 6 milhões de pessoas não trabalham na área de sua formação nem se dedicam ao magistério superior. Para Luiz Cury, as políticas educacionais devem levar em conta esta evasão dos bancos escolares e da profissão. O atual PNE vai expirar no ano que vem e em 2025 já deve haver um novo plano em vigor. Por isso, a Comissão de Educação iniciou o debate do tema, como explicou o presidente do colegiado, o senador Flávio Arnes, do PSB paranaense. E com essas audiências públicas, o Senado Federal, através da sua Comissão de Educação, já inicia também formalmente o diálogo, os debates e possíveis encaminhamentos para algo tão importante para a sociedade brasileira para os próximos anos. Vamos dialogar bastante, discutir bastante, fazer análise, né, sobre o que já vem sendo feito. O representante do Fórum Nacional de Educação, Heleno de Araújo Filho, sugeriu que o novo plano valorize o conjunto dos profissionais de educação, o que inclui professores e merendeiros. E quatro comissões permanentes do Senado promovem amanhã uma audiência pública conjunta sobre a paz nas escolas. Os senadores vão debater as políticas necessárias para a prevenção e repressão da violência em estabelecimentos de ensino. Para isso, o assunto terá atenção das comissões de assuntos sociais, de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e a de Direitos Humanos. A audiência pública conjunta foi pedida pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que lembrou dos recentes ataques violentos ocorridos em escolas este ano. O aumento do prazo de adesão ao programa de regularização ambiental é um dos destaques da pauta do plenário nesta semana. E o presidente do Senado deverá se manifestar sobre um pedido de retirada de artigos que prejudicam a Mata Atlântica nessa medida provisória. O texto original da MP, que deve ser votada pelo Senado nesta terça-feira, previa apenas a prorrogação do prazo para regularização ambiental. Mas na Câmara foram incluídos outros temas à proposta. Repórter Érica Christian. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deverá responder nesta terça-feira ao pedido da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, pela impugnação de artigos referentes à Mata Atlântica, inseridos na medida provisória 1150 de 2022, que trata do programa de regularização ambiental. Inicialmente, a MP prorrogaria por mais 180 dias a data limite de adesão ao PRA pelo proprietário ou posseiro de imóveis rurais. Mas além de alterarem esse prazo para um ano a partir da notificação, os deputados modificaram o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica, como destacou Elisiane Gama. Espero aí que o presidente Rodrigo Pacheco responda ao nosso requerimento, garantindo e assegurando essa impugnação. Vários outros senadores também entraram com o requerimento da mesma natureza. Eu espero que nós possamos derrubar esses artigos aí na terça-feira. O relator da MP, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, diz que o projeto será novamente alterado. Entendemos, numa primeira análise, que há sim excessos do texto que veio da Câmara. Nós estamos concluindo o relatório por uma modificação parcial ou total das mudanças que foram realizadas na Câmara. A medida provisória, que deverá ser votada nesta terça-feira, autoriza o desmatamento da Mata Atlântica para a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica, gasoduto ou redes de água, sem estudo prévio de impacto ambiental ou compensação de qualquer natureza. Municípios do Oeste Paraense, incluindo Santarém, poderão formar um novo estado, Tapajós. Uma proposta de plebiscito nesse sentido pode ser votada nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Lourenço. 23 municípios do Oeste Paraense formariam um novo estado do Tapajós. Alenquer, Almerim, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Rurópolis, Santarém, Terra Santa, Trairão e Uruará. O senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, lembrou que um plebiscito em 2011 ouviu toda a população paraense sobre a criação de dois novos estados, Tapajós e Carajás. E 2/3 da população do meu estado, inclusive da população residente naquela região, rejeitou. O não prevaleceu, mas em cidades como Santarém, o sim ultrapassou os 90%, como destacou o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que defende a nova consulta. O relatório, por nenhum momento, concorda na separação com o estado de Tapajós, mas com o direito que eles têm à realização de um plebiscito. Uma vez aprovado pelo Senado e pela Câmara, o plebiscito ocorreria na eleição seguinte, seja ela geral ou municipal. O Brasil quer colaborar com a paz entre judeus e árabes. O assunto foi abordado durante uma sessão solene no Senado pelos 75 anos de criação de Israel. Repórter Floriano Filho. Em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion proclamou oficialmente o nascimento do Estado de Israel após a criação de um Comitê das Nações Unidas para a partilha da Palestina, a pedido do Reino Unido, que controlava a região na época. O plano dividiu o território entre judeus e árabes, originando várias guerras. Apesar de acordos de paz assinados por Israel com o Egito e a Jordânia, a fronteira com a Cisjordânia e o domínio sobre Jerusalém, por exemplo, continuam indefinidos. Nesta segunda-feira, o Senado homenageou os 75 anos da criação de Israel. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, enfatizou o interesse brasileiro na busca da paz internacional. O Brasil é uma nação amiga de todo mundo. O Brasil deseja ser sempre um ponto de diplomacia pacífica, no encontro de soluções, do respeito e, principalmente, nas questões de conflitos em que a gente possa resolver sempre pelo diálogo, pelo respeito, pela soberania de cada um dos lados envolvidos. No Brasil, há cerca de 120 mil judeus. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara pode votar projeto que traz benefícios para pacientes com doenças graves. Deputados aprovam inscrição do nome de Padre Cícero como herói da pátria. Arthur Lira reitera que novo marco fiscal deverá passar por ajustes antes de ser votado. Boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reforçou hoje o entendimento de que o novo marco fiscal deverá passar por ajustes antes de ser apreciado no plenário. Lira também comentou que 3 CPIs devem ser instaladas essa semana, como informa a repórter Ana Raquel Macedo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse nesta segunda-feira, em entrevista à Band News TV, que o projeto do novo marco fiscal terá que passar por ajustes para ser votado pelo plenário da Câmara. Segundo Lira, alguns partidos querem a inclusão de mecanismos que comprometam o governo com o cumprimento da meta de resultado primário, o chamado enforcement. Os ajustes serão necessários. Nós temos que construir votos no plenário e tem determinados partidos que não votarão se o projeto for muito frouxo, for muito flexível, se não demonstrar as amarras e os enforcements necessários para que a nossa responsabilidade fiscal seja preservada. O presidente da Câmara também adiantou que devem ser instaladas nesta semana 3 CPIs criadas recentemente. Uma delas vai investigar a manipulação de resultados de partidas de futebol. Outra vai apurar fraude no balanço das lojas americanas. E a terceira vai investigar a atuação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Arthur Lira falou especialmente da CPI do futebol. Ele defendeu a regulamentação dos jogos de apostas no Brasil. A Câmara já votou a regulamentação dos jogos, está esperando a deliberação do Senado há mais de um ano. É importante que a gente regulamente esse setor para gerar emprego, para pagar imposto, para ter suas necessidades atendidas e as suas responsabilidades também cobradas. E está claro a influência desses esportes online, desses apostas online, que hoje patrocinam 100% dos clubes brasileiros, a própria CBF, na influência de resultados. Na entrevista à Band News, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também falou da relação da Casa com o governo Lula. Ele afirmou que não há possibilidade de rompimento, mas sugeriu mudanças na articulação governista. O que eu penso e apelo é que o governo ele precisa de três movimentos. O governo precisa descentralizar, o governo precisa confiar e o governo precisa delegar. Ele descentralizando, acreditando, confiando, ele melhorará a sua articulação política. Por enquanto, o governo está muito internalizado no PT, o governo não tem aberto mão para posições de articulação da sua base aliada. Lira também voltou a dizer que não há possibilidade de a Câmara reverter leis aprovadas nas gestões passadas, como a independência do Banco Central, que vem sendo criticada pelo governo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo. Política. Bom Gás, do PT gaúcho, considera grave a suspeita de que Jair Bolsonaro teria fraudado o cartão de vacinação quando ainda era presidente da República. Ele afirma que é preciso investigar a denúncia de que o sistema Conect SUS, que reúne informações sobre as vacinas, foi acessado do Palácio do Planalto. Bom Gás lembra que 6 assessores próximos ao ex-presidente foram presos em operação da Polícia Federal, suspeitos de falsificarem cartões de vacina. O deputado avalia que a postura de Jair Bolsonaro, que decidiu não prestar depoimento sobre o assunto, levanta suspeitas de que existe algo a esconder. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, entende que o ex-presidente Jair Bolsonaro provavelmente falsificou o cartão de vacinação para fugir do Brasil e buscar refúgio em outro país depois da derrota nas últimas eleições. Érica Cocai reitera que a postura negacionista de Bolsonaro durante a pandemia trouxe consequências trágicas. Ela também acusa o ex-presidente e familiares de manterem ligações com a milícia do Rio de Janeiro e de se apropriarem do Estado brasileiro por meio da divulgação de fake news. Já Caroline Detone, do PL de Santa Catarina, chama de absurda a operação da Polícia Federal para acessar o cartão de vacinação do ex-presidente. Ela lembra que Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado e que a investigação deveria correr na Justiça Comum e não no Supremo Tribunal Federal. Caroline de Toni se diz perplexa com o silêncio da comunidade jurídica, que não se levanta contra o que chama de desmandos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que, segundo ela, tem cometido abuso de poder para calar parlamentares e suspender redes sociais que denunciam os excessos. Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, manifesta descontentamento com a falta de colaboração da oposição para um diálogo construtivo no parlamento. De acordo com o deputado, os oposicionistas, que só sabem criticar quando convocam ministros de Estado, fogem do debate. Gervásio Maia também elogia várias ações adotadas pelo governo Lula, entre elas o aumento real do salário mínimo, os investimentos no Programa Nacional de Segurança Pública e nas universidades, além da regulamentação do piso salarial da enfermagem. Preocupado com o que chama de polarização excessiva, Roberto Monteiro, do PL Fluminense, pede que os políticos construam pontes em vez de muros. O deputado ressalta a necessidade de focar nas demandas reais dos brasileiros, como alimentação, emprego, segurança e saúde. Roberto Monteiro lembra que a Constituição deve orientar todas as ações políticas de um agente público. Ele enfatiza que, como seguidor da Carta Magna, seu compromisso é defender uma saúde pública universal e de qualidade. Justiça. Padre João, do PT de Minas Gerais, exalta a decisão do Supremo Tribunal Federal de tornar réus mais 250 acusados de participarem da invasão às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Ele cita a divulgação de áudios nos quais membros do governo Bolsonaro discutiam a mobilização de 1.500 homens do Exército para tentar dar um golpe de Estado. Padre João acrescenta que a Polícia Federal descobriu um documento na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que buscava reverter o resultado das urnas que elegeu Lula. Ele avalia que as evidências comprovam uma trama golpista do governo anterior. Carlos Veras, do PT de Pernambuco, está preocupado com os ataques à democracia e à regulação das plataformas digitais. Ele atribui parte dessa situação à negligência das grandes empresas de tecnologia, como o Telegram, na disseminação de notícias falsas. Carlos Veras defende a aprovação do PL das fake news. Ele relata ser vítima de ataques online, incluindo ameaças de morte, e acusa as plataformas digitais de não tomarem medidas efetivas diante de violações dos direitos humanos e da divulgação de informações falsas sobre diversos assuntos, como a pandemia de Covid-19. Segurança Pública. Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, acusa a base governista de criar uma narrativa falsa sobre o acesso a armas no Brasil. Ele afirma que, após a divulgação de dados oficiais, foram desmentidos argumentos que ligavam o aumento do número de armas lícitas ao aumento de homicídios. Marcos Polon ainda condena a tentativa da base governista de criminalizar os caçadores, atiradores desportivos e colecionadores simplesmente pelo fato de terem acesso a armas e munições. Homenagem. O nome de Padre Cícero deve ser inscrito em breve no Livro dos Heróis da Pátria. A Câmara já aprovou a proposta que trata do assunto e que agora será analisada pelo Senado. A reportagem é de Antônio Vital. Eu também sou Romeu, do Padre Cícero Romão. Eu também sou Romeu. Todo ano, no mês de março, romeiros de todo o país, especialmente dos estados do Nordeste, percorrem as estradas que levam até Juazeiro do Norte, no Ceará, para levar seus agradecimentos ou fazer um pedido. O objeto dessa devoção é o Padre Cícero Romão Batista, que todos chamam apenas de Padre Cícero, retratado em uma estátua de quase 30 metros de altura. Religioso e político considerado santo pelos fiéis, Padre Cícero terá seu nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, se projeto aprovado pelo plenário da Câmara virar lei. Padre Cícero nasceu em Crato, em 1844, e foi ordenado padre em Fortaleza, em 1870. Também foi prefeito de Juazeiro do Norte, onde morreu em 1934. A estátua em sua homenagem, inaugurada em 1969, recebe cerca de 2,5 milhões de peregrinos por ano. Em 2022, a Igreja Católica iniciou o processo de beatificação, que pode levar o religioso a se tornar santo oficialmente. O projeto foi aprovado com parecer favorável da relatora, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que reuniu no mesmo texto o conteúdo de três propostas parecidas. Para ela, a fé das pessoas justifica a inscrição do nome de Padre Cícero no livro. O herói mobiliza as emoções coletivas e se converte em representante da identidade nacional. Nesse sentido, Padre Cícero, líder religioso e político, representa significativa parcela do povo nordestino. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, autor de um dos projetos, falou da importância do religioso para a população nordestina. É ícone não só da fé cristã, mas é sobretudo pelo papel cultural e político que Padre Cícero Romão Batista teve em todo o Nordeste, especialmente em Juazeiro do Norte. O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria fica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Lá já estão inscritos os nomes de mais de 40 pessoas que tiveram papel relevante na história do Brasil. Fazem parte da lista nomes como Santos Dumont, Ana Nery, Chico Mendes, José Bonifácio de Andrade e Silva, Getúlio Vargas, Anita Garibaldi, Marechal Rondon, Machado de Assis, entre outros. Para ter o nome inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, é preciso a aprovação da Câmara e do Senado. Depois de aprovado na Câmara, o projeto que inscreve o nome de Padre Cícero no livro foi enviado para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Eu também sou Romeiro, do Padre Cícero Romão. Eu também sou Romeiro, do Padre Cícero Romão. Cultura. Yandra Moura, do União, destaca a importância das festas juninas em Sergipe e em toda a região Nordeste. A deputada enfatiza o impacto positivo desse período na economia, porque impulsiona o comércio de bebidas, comidas típicas e vestuário, além do turismo. Na visão de Yandra Moura, a cultura, a história e o folclore brasileiro têm valor inestimável na formação da identidade nacional. Ela assinala que a riqueza cultural se traduz em benefícios materiais para o povo, gerando empregos e oportunidades de negócios. Desenvolvimento Regional. Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, cobra do governo federal solução imediata para a queda das pontes sobre os rios Curuçá e Altas Mirim na BR-319. O deputado informa que há mais de 300 dias, os moradores de Manaus e de cidades próximas estão isolados e enfrentam dificuldades porque até o serviço de balsa é ineficaz. Silas Câmara reclama da lentidão para a reconstrução das pontes, cujo orçamento deve ultrapassar o valor de R$43 milhões. O deputado destaca a importância estratégica da estrada para a integração entre Manaus, Roraima e o restante do país. Daniel Almeida, do PCdoB, registra a eleição do presidente da Federação das Indústrias da Bahia, Ricardo Alban, para assumir a Confederação Nacional das Indústrias em 31 de outubro e o compromisso da nova diretoria de contribuir com o processo de reindustrialização do Brasil. Segundo Daniel Almeida, é preciso discutir o papel das instituições na reindustrialização do país e na valorização da pesquisa no setor, além de aumentar o investimento programado. Ele também enfatiza a importância do fortalecimento da atividade produtiva na Bahia, com geração de emprego e renda. Economia. Para Merlong Solano, do PT do Piauí, a medida provisória editada pelo presidente Lula e que atualiza a tabela do imposto de renda representa um passo significativo para a economia brasileira. Merlong Solano ressalta que a nova tabela pode elevar a faixa de isenção para até R$ 2.640 e injetará quase R$ 7 bilhões na economia. Ele ainda reforça o compromisso do governo federal de continuar reajustando a tabela até que a faixa de isenção chegue a R$ 5.000. Trabalho. Vermelho, do PL do Paraná, defende a urgente aprovação do projeto de lei que regulamenta a profissão de condutores de ambulância da administração pública e da iniciativa privada. Vermelho argumenta que a categoria presta um trabalho importante no transporte de pessoas em momentos cruciais e merecem reconhecimento e justiça. Ele pede apoio dos pares para aprovar a proposta. Saúde. Duarte, do PSB, foi escolhido relator do projeto que atualiza a legislação sobre planos de saúde vigente desde 1998. Ele destaca a necessidade de harmonizar as relações de consumo com o combate a reajustes abusivos e ressalta sua experiência como ex-presidente do PROCON do Maranhão e do PROCON Nordeste. Duarte observa que as empresas de planos de saúde, como beneficiárias de isenções fiscais, devem honrar seus compromissos com os consumidores. Ele também defende uma fiscalização mais rígida por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, elogia a aprovação do projeto que estabelece prazo de validade indeterminado para o laudo médico pericial que atesta o TEA, transtorno do espectro autista. O deputado informa que o autismo afeta de 1 a 2% da população mundial, com cerca de 2 milhões de pessoas só no Brasil. Guilherme Boulos observa que o laudo é fundamental para garantir às crianças com TEA o acesso a serviços de saúde e educação adequados. Ele enfatiza que a medida representa um alívio para as mães que, mesmo cuidando de seus filhos de forma exaustiva e permanente, eram obrigadas a renovar o laudo a cada 6 meses. Votação. A Câmara pode votar projetos sobre a destinação de mais recursos para a Defesa Civil e também a proposta que trata de benefícios para pacientes com doenças graves. O repórter Cid Queiroz traz mais informações sobre as matérias previstas na pauta da semana. A Câmara pode votar projeto que amplie os recursos destinados ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. O projeto destina ao fundo parte das multas por crimes e infrações ambientais, 5% dos recursos das compensações ambientais e 5% dos recursos de acordos judiciais e extrajudiciais de reparação de danos socioambientais. Coordenador da Frente Parlamentar de Gestão de Riscos e Desastres e ex-secretário de Governo do Espírito Santo, O deputado Gilson Daniel, do Podemos, defende a aprovação da proposta para ajudar mais de 3.300 municípios no Brasil que não têm qualquer instrumento de prevenção de desastres. Para que a gente possa construir os planos de redução de risco nas cidades, para que a gente não tenha que chorar a morte dos nossos irmãos, que muitas das vezes moram em locais que não deveriam estar morando, mas moram porque não tem outra condição. Esse recurso pode construir casa habitacional e retirar as pessoas das áreas de risco, como também fazer prevenção de desastres, construção de muros de contenção, de geomanta, apoiar os municípios na construção de planejamento para prevenção de desastres, ajudar as defesas civis a se equipar, a ter estrutura. Também pode ser votado o projeto que equipara quem tem doenças graves e os pacientes transplantados às pessoas com deficiência. Segundo o autor da proposta, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, o objetivo é assegurar a essas categorias os direitos especiais já concedidos às pessoas com deficiência, como o acesso ao benefício de prestação continuada, BPC, no valor de um salário mínimo mensal aos que têm baixa renda. Mas ele foi retirado de pauta devido, primeiro, que o relator ainda não tinha apresentado o parecer e também o fato de que pediram algumas emendas de redação acerca do texto, alguns ajustes. O Ministério da Saúde parece que quer incluir nesse rol de taxativo de doenças o lúpus também, e aí a gente faz a adequação de redação para a gente trazer então para votação. Mas é um projeto muito importante porque equipara para efeitos de benefícios, de direitos, as pessoas com doenças graves aos com deficiência. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fiscalizou o sistema de planejamento e operação do setor elétrico brasileiro. O Ministério das Minas e Energia e a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, monitoram e estabelecem as regras para a transmissão, distribuição e comercialização de energia no país. O TCU encontrou uma série de fragilidades. Entre elas, a falta de metas e indicadores para avaliar se as operações ocorrem de maneira adequada. O trabalho também destacou a falta de auditorias para analisar os sistemas e procedimentos técnicos, que devem ser feitas com certa frequência. O tribunal determinou que o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL façam um plano de ação para corrigir as falhas. O prazo para apresentar o documento é de até 180 dias. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Acabamos de apresentar mais um programa com a marca e credibilidade Difusora. 20 horas. ZYH 422, 630 kHz, ondas médias. Estúdios localizados na rua Cândido Mendes, 525 Centro, CEP 68.900-100, Macapá. Olá pessoal, bom, aqui quem está falando é o governador Clécio. Eu queria me dirigir com muito respeito, mas também pedir muita atenção a todas as famílias amapaenses que escutam a Rádio Difusora. Nós estamos vivendo um período de um grave surto de doenças respiratórias, de síndromes respiratórias agudas graves, mas principalmente nas nossas crianças. Porque nós estamos tendo uma baixíssima cobertura vacinal, ou seja, nós não estamos vacinando nossas crianças. O apelo que eu faço aqui é que a gente vacine. O Estado, o governo do Amapá vai fazer a sua parte, está chamando todos os municípios

amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa a amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Tipo Zona. Programa Conexão 620. Aqui só topada, se tivesse na vaga e não para. Chega aqui, eles animem, saque com a linha assim. Putaria, eu esquivo de doidona de Black Money. Sarra, sarra, sua safada. Só tá me dando mole porque eu tô de roubada. Se passo de onda, ela já vem na minha. Parecendo uma prisão, tô tocado coração. Assim que eu vou dar certo, tô sem direito a visita da família e dos irmãos. É 107 mais. É uma sequência pra vocês ouvindo a programação da Rádio Difusora de Macapá. Tony Vasconcelo, nosso da assistência, da direção técnica. A equipe número 1 de Ferreira Gomes. Lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. DJ Júnior Revolution. Da Zona Norte, ouvindo a programação da Rádio Difusora de Macapá, elas informam, tá numa ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Não sei, não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. Me entregar. Agora a alegria ficou total com a Luciana Alves na área. Ela aqui. Bruno e Trio, é a sequência pro Nitrio pra vocês e vamos de hora certa pra você não se perder no tempo. Olha aí, são 8 horas e 56 minutos. Cabe aplauso também a nossa querida aí. Aí também nosso grande amigo Sarito e Veneza Marajuara também ouvindo a programação da Rádio Difusora de Macapá 630. Patrimônio do povo mapaense, sucesso em primeiríssimo lugar. Minha vida.